en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo comunicacional desde San José de Bolívar, desde lo que es esta octava escuela de formación de la región andina de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, también de la CLOC Vía Campesina, que está recibiendo a compañeras y a compañeros de diferentes partes de Venezuela, pero también de diferentes partes de Sur y Centroamérica. En este caso nos está acompañando el compañero Clayton, él viene del nordeste de Brasil, tierra de Jorge Amado y otros tantos más, del colectivo Sementes Criolas. ¿Estamos así? Sí. Forma parte también de movimientos de pequeños agricultores. Y vamos a hablar sobre agrotóxicos y unidades, las universidades campesinas, cómo podemos desarrollar a través de la articulación, de la organización de los pequeños agricultores, estos procesos de formación campesina para el desarrollo campesino. Clayton, un gusto tenerte aquí en la web radio CDP La Biglietti, en Corresponsales del Pueblo, para hablar un poco de la experiencia que ustedes tienen en Brasil y también cómo llegan desde el nordeste aquí a esta región andina venezolana. É uma diversidade muito grande para a gente, porque no Brasil a gente hoje está trabalhando sempre em volta dos camponeses, né? Os camponeses sempre foram nosso objetivo. Tem muitas entraves aí, muitas dificuldades que nos afetam, entre eles o agrotóxico, que faz com que a articulação camponesa no Brasil fique meio desarticulada. A gente vive sempre voltado para eles, trabalhando com eles o dia a dia, formação, informações, o que de fato é resgatar aí as culturas camponesas, entre elas sementes crioulas, que desencadeia vários objetivos, a soberania alimentar, que é nosso ponto central dentro do movimento. A soberania alimentar está como o tema central, que sem soberania não se existe camponês, não se existe uma sociedade justa, uma sociedade que tem muito a ganhar. E o camponês tudo é a base da agricultura, é a base da sociedade. Os camponeses hoje é responsável, não só no Brasil, mas também em toda a América, por a produção de alimentação das cidades, do campo, da cidade e até do mundo. Hoje, cerca de 70% das coisas que são produzidas são pelos camponeses. E tudo é voltado para o lado agroecológico. Não tem essa de estar produzindo com produtos químicos, que hoje o agronegócio tem muito a incentivar, a desarticular os camponeses para estar produzindo com agrotóxicos. E nós não queremos isso, nós defendemos isso, que o camponês tem que viver bem no campo, tem que cultivar suas origens aí, suas formas de produzir agroecológica, que tende muito a ganhar, nem só o camponês que vive no campo, também como as pessoas da cidade. Porque uma alimentação bem vai resolver muitas coisas. Vai tirar as pessoas das doenças, que hoje a maioria das doenças causadas hoje é pelo agrotóxico usado em alimentos. Isso vai influenciar bastante para a gente diminuir. E a gente tem diversas experiências aí no Brasil. A gente está produzindo agroecológico com os nossos camponeses e a gente está produzindo e fazendo já feiras diante de diversas regiões. Os camponeses produzem, a gente leva para as cidades. O povo da cidade compra, fica maravilhado com todos os produtos que vêm agroecológico, bem mais saudável, bem mais bonitos, que os produzidos pelo agronegócio, pelas grandes multinacionais. E a gente está trabalhando bem. Todo mundo está saindo beneficiado com isso, tanto o campo como a cidade. Clayton, uma das coisas que, por geral, a cidadania se pergunta é com os custos, tanto de producción de sementes criolas como de productos que tengan que ver con la capacidad de no contener químicos, de no tener químicos en esos productos. Y eso afecta no custo do producto para llegar, para ser comercializado con la persona que quiere acceder a ellos o no. No, o custo fazer centenas mais em conta, porque a gente a gente trabalha na agroecológica, a gente só está com a nossa mão de obras do próprio campo, não tem isso de estar aplicando, de estar desenvolvendo capital, que é uma das formas, uma das banalidades aí, que o capital, o agronegócio quer isso, gerar capital, e sendo que os camponeses produzindo agroecológico não vai ter esse acúmulo de capital nas grandes multinacionais. A gente acaba quebrando eles, afetando diretamente a eles. E os produtos que a gente produz agroecológico aí com os camponeses é o preço normal de fábrica, porque a gente produz para ter acessibilidade para eles, ter acessibilidade deles que possa acessar de fato os produtos que a gente tem. A gente não enfrenta alavancar barreiras para que a gente faça produtos apenas para a classe média e a classe que possa comprar. A gente quer que todo mundo seja beneficiado, todo mundo esteja à frente, todo mundo esteja comprando nossos produtos. Não é coisas limitantes que botam barreiras para um ou outro. E isso é o que a gente pretende, acabar com essa forma de que o capital domine aí as grandes frentes aí, só uma pessoa tem as suas melhorias, que é as classes. A gente quer acabar com essas formas de classe. O campesinato hoje é uma classe que foi praticamente massacrada pela elite, e a gente está se articulando para isso, para que cabe com essas classes, que o camponês possa ser igual a todo mundo, sendo que ele produz a maioria das coisas e volta e meia é afetado. É limitado a algumas coisas. Então, o camponês é a base de tudo. E a produção dele é a que vai a diversos mercados. Então, nós somos uma classe e, na verdade, o pessoal esquece, a elite esquece que somos uma classe trabalhadora, uma classe que vive do campo, com a diversidade tremenda, tanto cultural como organizacional, alimentar. Então, é uma classe diversificada, uma classe que tem muito a ganhar, e todo mundo está descobrindo isso agora. Na verdade, não descobrindo, mas sim redescobrindo, porque já foi, desde a chegada dos espanhóis aqui, já foi praticamente uma classe corrida, aí, uma classe bem caçada. E hoje estamos redescobrindo isso e organizando para que eles continuem na luta. O Brasil tem comprado uma luta frontal contra os transgênicos, as sementes transgênicas, a Monsanto, daí para fora, não? E como ha sido essa luta de sementes crioulas e de outros produtores, pequenos produtores brasileiros, para se defender dos transgênicos? Sabemos que tem transgênicos no Brasil, produção transgênica, inclusive produtos que estão marcados com o símbolo, o sinal do transgênico. E como vocês fazem para competir contra eles, ganhar essa batalha e mostrar para a gente que, na verdade, o produto transgênico o que faz é atingir a saúde e incrementar o custo e quitar essa soberania alimentar que vocês falavam recém? Sim, a luta é fazer uma luta muito grande, porque a gente tem muito que articular, muito que fazer eventos para estar passando esse pessoal, porque o produto transgênico hoje não traz benefício, só traz malefício. Se você planta um produto transgênico, você vai ter apenas a semente aquele ano, a semente que você produz aquele ano. Quando for o ano que vem, vai ter que comprar novamente. Então, é tudo gerado em cima do capital. E se você tem uma semente crioula, você vai produzir ela esse ano, ela vai dar, o ano que vem você vai colher, vai tornar plantar, e vai sempre gerando ciclo, que você com a mesma semente, você planta ela várias vezes, diferente da semente crioula. Então... Não, Cleiton, além disso, também tem outro problema, que é que a semente transgênica invade a colheita de sementes crioulas e termina ou acaba afetando a produção local, mais, além de que o produtor use ou não use transgênico. É isso também, porque se fazer, se minha propriedade está produzindo sementes crioulas e a do vizinho está produzindo com transgênico, o vento vai trazer isso para mim. Isso acaba afetando. A gente tem que trabalhar, a gente está trabalhando isso para atingir todo mundo possa produzir a sua própria semente, diferentemente do agronegócio que quer uma grande área de terra para produzir transgênico. E não é fácil para a gente fazer atingir todo mundo. Não é uma coisa que vai ser demasiadamente hoje ou amanhã, mas é coisa que a gente tem que trabalhar no dia a dia, trabalhar com todo mundo ao mesmo tempo para que acabamos com isso, que o transgênico hoje é a grande arma aí do agronegócio para alavancar o capital, aí, o acúmulo de capital para as grandes multinacionais. E elas vêm forte, porque cada dia que passa ela inventa uma coisa nova para tentar ganhar o campo brasileiro, tentar tirar o camponês do campo, levar ele para a cidade para uma realidade totalmente, vou dizer, desumana, porque hoje o camponês sai da cidade e vai para as grandes favelas, passar necessidade. E isso tudo culpa das multinacionais, tudo culpa desses produtos aí transgênicos, do agronegócio, dos químicos, porque isso surgiu há pouco tempo, vamos dizer isso, tem pouco mais de um século, e a gente já vê já as consequências já agora, pouco tempo depois. Então, trabalhando aí com esses grandes eixos aí, a soberania alimentar, a produção das sementes crioulas, a soberania hídrica, vários eixos aí que vai estar atrelado sempre a uma única vertente, que é acabar com o agronegócio, acabar com as grandes multinacionais. Outro fato que afeta o Nordeste é o tema da chuva, da água, do acesso à água para a produção. Nos últimos anos, os governos brasileiros han impulsado o que são trabalhos de irrigação no Nordeste. Como ha sido beneficiado o coletivo de vocês, a cidade de vocês, os projetos de vocês para o cultivo e a plantação? Tem a ser sido atingido positivamente por estes planos ou todavía falta muito para conquistar? Sim, hoje há muito tempo o pessoal falava que o Nordeste tinha essa grande dificuldade por ser considerado o polígono da seca, uma região que eles acreditavam que chovia pouco, mas na verdade não é isso. O Nordeste hoje, a média de chuva é de 800 milímetros, varia aí 800 a 300 milímetros, depende da região, mas o grande problema seria a evaporação, que porém era de 90%. Mas não, hoje não é um grande empecilho para a produção. Hoje o Nordeste já teve bastante experiência, já ganhou bastante conhecimento e está sendo positivo as produções, porque à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai aplicando, a gente vai descobrindo coisas novas. E hoje o Nordeste está sendo, como era antigamente discriminado, hoje é bastante elogiado pelas suas formas de produções. A gente hoje já pode trabalhar bem as produções, principalmente hortaliças, tem regiões aí produzindo bastante café, agora, mais recente, forma do agronegócio, né? Já está entrando com as grandes produção de soja. E o Nordeste é o solo mais rico do Brasil, onde tem os solos mais ricos são o Nordeste. E a gente tem uma produção diversificada, é onde tem bastante camponês, acho que em torno de 90% são camponeses, e camponeses que produzem seu próprio alimento ali, está vivendo sua vida digna, com pouca terra e muita riqueza, com as suas produções que tem ali dentro, E então hoje não é um grande problema mais do Nordeste, e sim uma grande solução que a gente está encontrando aí nas formas de produzir, nas formas de tecnologias sociais que vieram para diversificar o campo brasileiro. Cleito, conta para nós como é vosso coletivo. Tem mais mulheres que homens, tem mais homens que mulheres? As crianças participam no elemento da formação, da produção, de acercar-se à terra para conhecer mais. Conta para nós como é o seu coletivo. O MPA, desde que foi fundado em 96, vem ganhando uma grande participação das mulheres. Cada ano que a gente faz um encontro nacional, cada ano que a gente faz um congresso, a gente está vendo que as mulheres estão tendo mais participações. No último congresso mesmo, a maioria eram mulheres. E hoje a gente está trabalhando muito a juventude. Eu mesmo faço parte do coletivo de juventude. E a gente está trabalhando no campo onde tem bastante jovem, mais jovem que está sendo muito manipulado para ir para a cidade. É uma forma de que o capital está sugando eles, tirando eles da roça, do campo para ir para a cidade. E hoje a gente trabalha isso, formas do jovem permanecer no campo, permanecer bem, que a gente não quer um jovem trabalhando, estar no campo com uma vida insuficiente para ele, que ele sonha. E hoje o movimento já ganhou muitos adeptos, tanto mulheres como jovens. Então, cada ano que se passa, a gente vai ganhando mais pessoas. Vem, claro que os homens também, não estou discriminando eles, dizendo que eles não estão participando mais. As mulheres e o jovem hoje estão ganhando mais peso dentro da organização. E como foi a incorporação do seu coletivo de trabalho com a CLO, com a Via Campesina? Como vocês se aproximaram a eles se aproximaram a vocês, encontraram afinidade para trabalhar juntos, para se formar, para compartilhar experiências? Como que foi esse processo? A gente fazer como a Via Campesina, já um movimento camponês, as semelhanças são sempre iguais. E a CLO, as outras demais organizações, também têm essa semelhança de estar trabalhando na organização camponesa, estar trabalhando a produção camponesa. Então, são organizações que têm afinidades, que têm experiências ótimas com o campo. E onde tem um camponês, sempre tem organizações ótimas para isso. E a América Latina é uma das regiões aí que a gente encontra diferentes organizações, mas que trabalha com uma única vertente, que é o camponês. O camponês é a base de tudo. Cleiton, é a sua primeira vez na Venezuela? Já tinha vindo em outras oportunidades? Não, não, essa é a primeira vez. É a primeira vez que eu vim. Fora do Brasil, o primeiro evento também. Mas estou gostando muito daqui da Venezuela. Clima agradável. Diferente do Nordeste. O clima é bem diferente do Nordeste, mas um clima agradável. O pessoal hospitaleiro também. Forma de comunicar deles, compreensível. Diferente língua, mas bem comunicativo eles. Então, eu estou gostando bem da Venezuela, do pessoal daqui, bem hospitaleiro eles. Cleiton, o tema da formação das universidades, para ter também dar um espaço para a formação dos jovens dentro do espaço camponês, para não ter que migrar cidades e tudo mais. Como vocês impulsando esta ação para o desenvolvimento da formação das universidades camponesas nos espaços vitais dos coletivos camponeses para o desenvolvimento da formação, da articulação campus-cidade também? Hoje as universidades aí, antigamente era só a elite, e hoje o campo era sempre excluído. E a gente está ganhando força, estamos ganhando peso aí, estamos invadindo as universidades. Claro que a gente não quer uma universidade que esteja formando pessoas para ir para a cidade, uma universidade que esteja trabalhando com as pessoas para ela ir para o campo produzir à base de veneno, à base de semente transgênica. A gente está ganhando peso, está ganhando situações para que o campo seja olhado, o jovem do campo seja trabalhado com a sua realidade. Se ele é do campo, trabalhar formas que ele trabalhe no campo, mas trabalhe da forma agroecológica, da forma camponesa que o campo tem a oferecer e que ele tem muito a ensinar também aquelas pessoas que não tiveram o privilégio de estudar. É um privilégio para eles estar invadindo a universidade aí, estar se conscientizando, estar se formando, porque os anos vão passando, a gente precisa de informações, precisa de novas qualificações. E o jovem, não só o jovem, como também as pessoas do campo, não pode ficar excluída a isso. Então, as universidades são os grandes portais aí para trazer o conhecimento para o campo, mas o conhecimento que não ultrapasse aquilo que o campo tem a sugar. Ou seja, não queremos que ele vá para lá estudar formas de produzir a base de veneno, de químicos, a base de semente transgênica. E se trabalharmos nessa conscientização, que a universidade trabalhe a sua forma de ensinar, que venha a fortalecer o campo, seria a melhor alternativa. Clayton, duas questões que para nós é muito importante conhecer a sua opinião. Uma, o que está acontecendo com o aspecto político no Brasil, com este acionar parlamentar que está julgando a presidenta Dilma, e que para ninguém é um secreto que Dilma mais Lula fizeram todo o impulsaram desenvolvimento no Nordeste importante, não? E não gostaria de saber como está sendo olhado, visto pelos camponeses do Nordeste esta ação política em Brasília. E, em segundo lugar, conhecer de vocês com respeito a que impressão tinham e têm da Venezuela desde o Brasil, que se diz por lá de Venezuela, que conhecem vocês de Venezuela e qual foi o que vocês encontraram chegando aqui na Venezuela com relação ao que conheciam ou que lhe diziam desde de fora. Sobre a atual política brasileira, a gente não tem dúvidas que foi um golpe. É um golpe praticado como praticou em 1964 com a ditadura militar. Um golpe que vai ser massacrante, porque vai ser um retrocesso aí para não só para a política, mas também para toda a classe camponesa, a organização em si. Porque desde 2002 que o governo do PT, que Dilma e Lula estão governando, Lula governou de 2002 até 2012, se não me engano, e Dilma veio logo depois, a gente teve um alavanca muito grande no sistema de produção. Foi quem praticamente olhou pelo Nordeste, porque o Nordeste nessa época era esquecido. E foi onde Dilma e Lula investiu bastante para que o campo brasileiro, campo nordestino, tivesse uma grande... passasse a ser olhado com outros olhos. Então, os camponeses estão olhando dessa forma, que foi um golpe traiçoeiro aí que praticou pela elite brasileira. Sabemos que hoje o Congresso Nacional é um congresso ruralista, que só está pensando mais nas suas vantagens aí, no seu lado capitalista, no seu bolso principalmente, e não interessa para eles o campo. Você via que antes desse golpe aí, as manifestações que tinha era só da elite. Pessoal, os riquinhos, de terno, gravata, indo à rua bater panela, sendo que não estava acontecendo nada daquilo. Sabia que as dificuldades tem em todo o país. Uhum. E diante da crise financeira que os Estados Unidos sofreu antigamente, é claro que ia afetar o Brasil, mais cedo ou mais tarde. Mas não da maneira que eles estavam falando, que o Brasil estava sendo massacrado aí, que essa crise estava sendo tão grande. Então, para a gente não existia crise, foi crise inventada por eles, crise que a bancada ruralista praticou. Então, para a gente, é golpe, não tem outra palavra a não resumir. Porque quem chega ao poder sem que seja elegido pelo povo é um golpe. E a gente está esperando aí essa julgação do Senado aí para ver o que fica. Mas nós estamos insatisfeitos com essa forma de governo. As leis que já está promovendo aí, que já está praticando, afeta diretamente o campo brasileiro. Quem tem a perder são os camponeses, não é a elite. Só o campo que está tendo as suas desvantagens, está levando sempre as porradas maiores. E a nossa organização agora está vindo forte para isso, porque muitas vezes quem está lá no campo não está acessando algumas informações que vêm de lá de cima. Vem do governo. Então a gente está organizando para que o pessoal saiba do que está se passando no Brasil. O pessoal saiba do que desse golpe tremendo que está passando e que as leis que estão vindo só para afetar eles. E sobre a Venezuela, não me surpreendi nada, porque não tinha nada de ruim falando. As informações que chegavam para a gente não tinha nada de ruim falando da Venezuela. Só eram coisas boas. O povo daqui, da. Sistema de produção, relevo, clima, tão tudo maravilhoso. Não teve nada de surpreendente para mim até agora. E espero que eu saia daqui com as mesmas impressões que eu vim de lá. Expressões boas que o povo já tinha passado e que eu vim aqui e conheci realmente essas impressões maravilhosas. Clayton, estamos já arrivando ao final desta conversa, muito agradável conversa, por certo, por sinal. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem para as companheiras ou companheiros de Norte, Centro e Suramérica que estão escutando esta locução e que estão também muito interessados em saber a experiência camponesa, mas também a experiência brasileira com relação à produção e à soberania alimentar. Ao povo da americano, aqui América Central, Norte e Sul, sabemos que a América foi sempre de luta. Lutas que muitas vezes com algumas derrotas, mas lutas que foram com sinais positivos para a gente. E o campo sempre foi praticado de luta e não vai ser agora que as lutas vão acabar, vai permanecer sempre em luta. Mas avisar o pessoal aí que as lutas são frequentes, mas que faz parte do nosso dia a dia e que nós temos que abraçar elas e vencer juntos. O movimento dos pequenos agricultores está aqui na América e está para abraçar qualquer organização que faça parte e que o único objetivo é o camponês, que o único objetivo é o desenvolvimento do camponês. Muchas gracias, muy obrigado, Creighton. Un placer tener a vos aquí en los micrófonos de la Web Radio CDP de Avilés, corresponsal del pueblo, en este pésimo portugués, mal portuñol, pero bueno, para entendernos y comprendernos y sentirnos más en confianza para poder hablar de todos estos temas que tanto interés causan en toda esta población. Muy obrigado, será hasta breve. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.